certo da razão. O vento frio congela a alma de quem não ouviu. Seu coração desespero nos olhos de quem não vê. O destino traçado a machado na televisão. Os pastores pagos levam pela mão suas ovelhas cegas pela ilusão. Consciência violentada, já culpado, não nos custa nada. Guerra em nome do amor. Oh, guerra santa, ódio, violência. Guerra santa, pelo bem da decadência. Guerra em nome do amor. Profetas ateus têm a santa paciência. Agora querem brincar de Deus. Cromossomas sintéticos apontam o caminho de um homem liberto da balança do destino. Homogenéticos. E o que Deus não fez em bilhões de anos, nós vamos conseguir com uns poucos enganos. Assim falou. Nós tratamos nova cruzada predestinada. Matam em nome da pessoa errada. Guerra em nome do amor. Oh, guerra santa, guerra santa, pelo reino da ciência. Guerra em nós.